garrafa de espumante rosada, suada, cheia de gotas, ao lado da mulher amada, hidroligada e beijo na boca. Paraíso pra nós, então, deixa rolar, de fundo um black pro clima esquentar, olho no olho e juras de amor. Vagabundo que se preza, conquista com flor. Cê sabe como é, tudo mais sem detalhe. Champanhe, morango, chocolate. Malandro pira e anda nas nuvens, viaja. Esquece o crime, o trabalho, os problemas que haja. Deitado em meus braços, feliz o semblante. Amor verdadeiro, os olhos brilhantes. A noite é linda, queria amanhecer e passar a tarde ao teu lado, mina. Vixe, é mó viagem, embarquei nesse amor, passei entre as estrelas. Tipo Dom Juan, porque de rosas vermelhas pode ter certeza. É nós que tá com você do meu lado, eu quero ficar. De jeito maneira, eu quero dinheiro, eu quero amor sincero, isso é que eu espero. Digo ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar. Celular, jogo de canto prateado, relógio, não quero ver as horas, nem lembrar de dinheiro e negócio. Paguei uma ducha, frigobar, um Red Bull, me deu a recepção, por favor, na 37. Me pego um 12 anos com dose dobrada, é assim que tem que ser, sofredor. Não vive pra sofrer, benefício da zerdinha, se não der. Tem Visa, tem Master, infelizmente, não temos o domínio do tempo. O tempo não para, mas para. Aqui dentro te prometo dar um tempo de rolê e bala se precisar antes das 10. Te deixo em casa, me abraço com seu calor, me aqueço com suas doces palavras, eu enlouqueço. Mandei uma mensagem no celular, chamei pro rolê, vamos ver se vai constar.